Esse é o DJ PR4. Vai aquecendo a buceta no pau. Vai aquecendo a buceta no pau. Sequência de vai aquecendo a buceta no pau. Vai aquecendo a buceta no pau. Vai aquecendo a buceta no pau.